Senhor dos senhores, poderoso Deus, bendito seja o Rei dos reis. Senhor dos senhores, poderoso Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o Senhor dos senhores, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o Senhor dos senhores, bendito o Rei dos reis, Senhor dos senhores, poderoso Deus, bendito seja o Rei dos reis, Senhor dos senhores, poderoso Deus. Jesus, Jesus, Jesus, Ele é o Senhor dos senhores. Jesus, Jesus, Jesus, Ele é o Senhor dos senhores. Senhores, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o Senhor dos senhores, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o Senhor dos senhores. Bendito seja o Rei dos reis, Senhor dos senhores e poderoso Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu te glorifico, Senhor, porque tu reinas em minha vida. Seja louvado o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia!